VSX3Y0, informe estabilizado. 2000, comigo, passando esse parte estabilizada, X-Ray no 0, 06207. Pode 082, desça para o nível 060. Desce até o nível 060, Patrão. Desce para o nível 060. Meu Oscar, Mike Yankee, essa identificação. Continua a prossiga. 3198, solo 228, direito 219. 3198. Mike Yankee, não há tráfego conhecido no setor a reportar. Chamo para ingresso no CPR. Olho 2733, está agora já próximo da vertical de Veracruz, vai iniciar o treinamento. Gente, o funcionário 2733 vai livrar o nível 055? É, vai treinar aqui alguns stories, aí vai ficar variando aí do 55 até 500 pés. Gente, funcionário 2733, monitore a frequência para a coordenação em Veracruz e mantenha a escuta do controle de salvador. Está mantendo essa escuta e monitorando a frequência de coordenação 2733. Estabilizada em Xenia 0, Xenia 200. Xenia 200, Xenia Torre 98, Vecima 95. 1895, Xenia 200. Fazer 27108 milhas para posição Conde, autorizado Alfa Romeo 363, direto Alfa Romeo 363. Serviço será terminado, chame o controle Aracaju em 120.3. Ciente, autorizado Alfa Romeo 363, agora com o controle Aracaju, 120.3. Obrigado, bom dia. Azul 2710. Eu tenho o ponto de espera, 3191. O 9128 no solo aos 30. Chame o solo, Salvador. 121 decimal 9. Solo Salvador 29, 91 decimal. Ana 6200, autorizado, pouso. na 10, vem até 190 graus, 059. Autorizado com o sistema 06620. Contra 082, desde que havia chegado do Médio 1 para 2.000 pés, ajuste 10114, autorizado ILS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. Autorizado a descer até o nível até 020, ajuste 1024, já autorizado o ILS X-Ray da 10, chamará quando estabilizado. A 082. Poderia só confirmar o ajuste é 1024 ou 14? 10014. 14. Então, Golf Charlie, tem condições de voar a Raíra? Gente, então, vou direto Raíra e... Oscar, Golf Charlie, vou direto Raíra, 48 milhas sudoeste do VR Salvador, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 120, décima 1. Chegou a Raíra, controle Ilhéus, 1201. Três, 191, autorizado alinhar e manter a 10. Chame a 200 no solo aos 33. Chame o solo Salvador, 21 decimal 9. 219 Salvador, chame a 200. Então você vai prosseguir para o farol da Barra e ingressar no Bonfim 1000 pés. No meu pé, ajuste no 014. 3191, autorizada a decolagem da 10, vem até 180 graus, 089. Autorizada a decolagem no 0, tá 3191. Então, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Bom, 962, desça via Bomed 1 para o 060. Avião decolado aos 35, chame o controle Salvador, 120, décima 8. Obrigado, tá, 3191. Canar 63, 11, chame de identificação, dessa via chegada Bonf para nível de voo 060. Dessa via Bonf para 060, 63, 11. 3191, bom dia. 3191, contato radar na decolagem, suba via saída São Romulo, transição Bóculo para o nível 340. 340, Tenho, 9 via, Tango 1, toco para o 340, da 3191. Estamos em chance de voar Tóquio direto? Aguarde. Aguarde. Estabilizado no ILSX Feidão 0, azul 4082. Azul 4082, chame a torre 198, adicional 95. 1895, 4082. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4082. Estabilizado ILSX Feidão 10. Salvador, desça para 4000 pés, ajustando 0.4. Boa, nona 625, copiamos com apenas 4 mil pés, confirma a execução da direção. O direto e TAP para sequenciamento. Direto e TAP, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. Direto e TAP, 4 mil, no 014, boa, nona 625. O Xanel 631, confirma a velocidade de cada. 2809, 731. Gente, reduza para 2509. Oscar Mike Yank ingressando no corredor Bonfim, manda meu pé. Oscar Mike Yank vai após Bonfim, vai prosseguir para o canal de Paris? Afirmativo, ingresso pelo Interlagos. Deixa eu falar o meu Oscar Mike Yank, prosseguir via corredores Bonfim, através de Paris, Interlagos e a parte visual com a Ceasa. Botará o Yank. 082 no solo 42, chame o solo Salvador, 21.9. 21.9, Beto. Uno 62, para final do procedimento LS X-Ray da pista 10, curve à direita, entrou a 060. Desça para 2000 pés, ajuste 0014. Encarno estabilizado. Uno 62, direita para 060, recuperação, desce a 2000 pés, 014. Valer 6311, desça para 3000 pés, ajuste 104. 3000, 104. No vetoração para sequenciamento, mantenha presente PRO, limite ao curso do localizador. Reduza para 2009. Reduzindo 2009, mantém presente PRO, limitado ao localizador. Controle, eu acho que a Mike antes está visual com a SEASA. Acho que a Mike antes chega a torre 198, 1895. 1895, Yato. Salvador é o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, o ajuste 104, está autorizado a final da 17 e aguarde autorização de pouso. Ciente o Yankee. Mike Yankee, é, autorizado pouso na 17, o vento 160 graus, 04 nós. Yankee. Chevrolet 6311 para o curso do localizador, curva esquerda para 150, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 14. Autorizado em LSX-8, deputando 0 e forma estabilizada. Afirma no 50 para o localizador, desce 2000, autorizado LSX, estabilizado em 3000, no chanel. Autorizado Salvador, Diego 1962, informação do 62, essa identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1, 050, possibilidade agora, tá? A2, direct 4, voo 962. Tá, 962. Voo 962, LS, X-ray 90. Voo 99, 1162, chame a torre 198, desse 195. 1895, 1962, obrigado. Salvador, boa tarde, com o 962, sinal da LS X-Ray da 190. Alô, 962, forma o tráfego, é um Sikorsky. Tráfego encontra-se na curta final da 17. Já tocando a cabeceira, não vai interferir na aproximação. Pouso autorizado na 10. O vento é 190 graus, 079. Gol 9, retificando gol 962, autorizado pouso na pista 10, 104. Fica Mike Yankee, informa o tráfego, ponte da Gol, na final da 1-0. Paciente, eu entro. Mike Yankee, no solo 5 ano, autorizado o táxi via Oscar ao pátio 4. Chinesa 3111, complete o procedimento LSX-8 da pistão 0, chama a torre 98, décimo 95. 2895, 3111, obrigado. 2 Salvador, muito bom, 3111, chanel, LSX-0. Chanel 6319, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Aguardando no 0 no 4, 6319. O 962 no solo 52, chame o solo Salvador, 121 decimal 9. Boa, 962, solo Salvador, desenhado, obrigado. Autorizado o pouso na 10, vento é 190 graus, 062 nage. Livre pouso na 0, 63, prossiga. está na escuta do controle Salvador. Tentou contato com o controle Ilhéus? Hotel Golf Charlie, como recebe o controle Salvador? Firmo, chama o controle Ilhéus, 120, décima 1. É 6311 no solo 55. Chame o solo 21 decimal 9. Uma 962, tráfego 10 horas, 15 milhas, mantendo nível de voo 050, está realizando sobrevoo na Ilha de Taparim. Uma 962, gente. Desça para 2100, ajuste no 093, autorizado Eliette X-Ray, Epsilon 0, informe estabilizado. 2000 no 093, X-Ray, informe estabilizado, voo 9962. Gol no 556, dia pronto, ponto esperto no zero. 556, está autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento é 190 graus, 4 nós. decola da 1-0, voo no 5. Controle Salvador, muito bonito. Dan 3436, informação Juliette, cruzando o nível 205 para 150 a 5 milhas em Pavog. Dan 3436, vê se havia chegado a Bomé de 1 para nível de voo 050, essa é a identificação. Bomé de 1, 050, Dan 3436, só confirma o ILS e o ISS. ILS X-Ray, da 10. Pode atuar Itapi da presente? Autorizado, Itapi. Bom dia, Itapi, da 3436. Corre, Salvador. Muito boa tarde, da 3745.0, da 10, pronto. 745. Além mantém a 10. Além mantém, tá? 3746. Decolado ao 01, chame o controle Salvador 120 decimal 8. 108, vou na 556. Controle voo no 556, passa 1400 na São Bruno. Voo no 556, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição do óculo para o nível 360. São Bruno do óculo para 360, voo no 556. Pode voar na projeção? Autorizado, Sono. É, confirmando, seria a prateleira autorizada do voo na 5-0. Barulhos 340, solicita autorização. Prateleira, voo na 5-0. Sete-quatro-cinco, autorizado a decolar, da 10, o vento é 160 graus, 07 nós. Utilizado, Uno 962, chame a torre em 1-1-8, decimal 95. 1-8-9-5. Ah, 3745, decolado 03, controle Salvador 120, decimal 8. 0-8, obrigado, então, ótima tarde. Torre Salvador, a moda de Gol. Uno 962, passam Índia Serra visual. Radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, transição morte, vá para o nível 360. Via Sambo para o 360, continuidade vai, Leda. Autorizado, Leda. Pode, Leda, para 360. No 962 no solo 06, chame o solo Salvador, 21.9. 219 Salvador 962. Para 2003, ajuste o 90 no 3, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, informe estabilizado. Coração 2000, PES 2013, reportagem estabilizada no ILS X-Ray da 10, 3436. Salvador, boa tarde, Stan 3378, informação Juliette. 378, acendo identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via 050, 3378. Para 2733, na escuta do controle. Era 2733 na escuta do controle Salvador. 907 está autorizado. A linha e decolada 10. O vento é 180 graus, 07 nós. Linha decolada 10, voo 1790. Sete milhas, mantendo vertical do aeródromo de Vera Cruz, mantendo o 1.500 pés, Charlie 208. 2733, autorizado 327. Quem está fazendo a descida agora da presente altitude? Depois a gente solicita. Sim. 90 decolado aos 09, chame o controle Salvador, 20.8. 208. 1556, chame o centro Recife, 125.1, alterno 128.35. 1251 e 12835. Bom, 1556, bom dia. Controle 790, decolou. Bono 790, contato radar de decolagem, suba via saída Pucca, transição Caju para o nível 370. Pucca, Caju, 370. Papai Romeu, te agrego para o Foxtrot, prossiga. Charlie Alpha Fox, Azami 0145, e chame para ingresso na CETEC. Prossegui para Salvador, pouso Charlie Alpha Fox. Gente, conforme o Charlie Alpha Fox, vou na proa da CEASA, acione 0145. Então, 3436, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 3436. Torre Salvador, bom dia, 3436, vai passar sempre, vai chegar lá. 436, o ajuste é padrão, autorizado o pouso. Na 10, vento 170 graus, 07 nós. Tire volta, está 3, 4, 3, 745, chame centro Recife, 125, décima 1, alterno 128, décima 35. 251, alterno 2835, tá? 3745. A 3436, no solo, aos 1-5. Chame o solo Salvador, 21-9. Alfa Fox, sem equipamento, não recebemos o modo Alfa nem o modo Charlie. Vai checar, chega Alfa Fox. Confirma. Voamos, não recebemos. Então 3378, desce para 2000 pés, ajuste no 0, 1-3, autorizado ILS X-ray da pista no 0, informe estabilizado. 2013, informará, trans 3378. Termo 790, chame centro Recife em 125.45, alterna 126.85. 3545-2685, obrigado, senhorita, 790. Fox, cheque equipamento transponder, e não recebemos ainda o modo Alpha nem o Charlie. Ok, senhora, ela vai, a intenção de prosseguir para Salvador, está no ponto de Aratu agora, assim que pousar vai ativar a manutenção, retirá-lo e fazer a manutenção necessária. Entendi. Autorizado a decolagem da 10, vento é 190 graus, 05 nós. Teve decolagem da 10, Xanã 6213. Xanã 6356, descend via Moment 1 arrival, to flight level 050. Moment 1 arrival, flight level 050. O Salvador está passando, o Quilo Romeo Oscar acionado e pronto para o táxi. O Quilo Romeo Oscar livre, acionar, chame táxi. Pronto para o táxi. Autorizado, chame na papá. Papá para na papá, o Quilo Romeo Oscar. Vai subir, vai bater 1.500 na decimal de Vera Cruz, aguardando que faz da 736. And approach Ocean 6356, just confirming we're clear to flight level 050. Affirm, flight level 050 via both, via Bomed 1 arrival. Right, via Bomed 1 arrival, down to flight level 050. We could go direct to Luna, ma'am. Clear direct, it's up. Direct, it's up. Thank you very much for that. 6356. Kilo Romeu Oscar, está autorizado táxi via pista 17, chame a linha de pronto da decolagem. A critério, não há tráfego a reportar no setor e reparte no através de Veracruz, ou no 1507. Passada 2733, ou no 1510, ingresse corredor Vera Cruz, através de Paripe, corredor Interlagos e reporte visual com campo. Precisa, se possível, vetorar para sinal do ILS. Passada 2733, suba para 3.000 pés e aguarde vetoração. Podemos para 3.000, aguardando vetoração a 2733. Esse caso Ceava, Charlie Alpha Fox visual com campo. Charlie Alpha Fox chama a Torre 1 no 8, decimal 9. 295. Para Salvador, boa tarde, o Xanai 6213, decolou na 6 para o Xanai 6213, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, transição Doclo para o nível de voo 360. Sambo 1, Doclo para o 360, Xanai 6213. Cruzamento da, do campo. Nexa no norte da torre, reportará a Charlie Alpha Fox. Era 2733, contato radar 20 milhas oeste do VR Salvador. Vetoração para a final do ILS X-Ray da pistão no zero, curve à direita na proa 090. Direita, proa 090 para o ILS da 1-0. Corri Salvador, boa tarde, eu estou 3895, ponto espera 690, para a decolagem. Eu ponto espera 3895. Mantenha o ponto espera 3895. Charlie Alpha Fox, mantenha sobrevoo do presente setor, aguardando para prosseguir para o parte 3. Tráfego R12 da TAM no externo. CX vai manter o setor, o Charlie Alpha Fox. Hi, we just speak to 220 knots. Hey, we're just 220 knots, 6356. Zulu Romeo Oscar, decolado aos 24. Chama o controle 20.8. Zulu 20.8 é o controle, Zulu Romeo Oscar. Controle Salvador, Tapatango, Kilo, Romeu Oscar. Tapatango, Kilo, Romeu Oscar. Mantenha-se sob regras de voo visual, mantendo o número pés, corredor Axé, reporte passando o farol da barra. Fundo do pão, o corredor Axé, reportará no farol da barra, o Kilo Romeu Oscar. Sete, oito, torre. Transmissão às cegas, pouso autorizado. Comandante 3378. 190 graus, 05 nós. Eu vi pouso 3378. Espera 2733, desça para 2000 pés, ajustando 093, informe estabilizado. Sendo para 2000, centro de ajuste, reportará estabilizado 2733. Aeronave da tanque pousa. Presidente, vai aproximar o Charlie Alphonse na retaguarda da aeronave Charlie Alphonse. Charlie Alphonse da presente, está autorizado.